Enfim. Então começamos a estudar o conceito de empreendedorismo, né? A sua origem na sociedade capitalista, através então do livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Estou usando aqui a edição da Companhia das Letras por causa da tradução, né? Esse texto é importante porque ele não só fundamenta a sociologia, principalmente a sociologia alemã, como ele também nos dá parâmetros para estudarmos a relação, as relações sociais que deram origem ao capitalismo, ok? Esse texto vocês terão que ler, deve ter na biblioteca, obviamente. E basicamente eu vou te passar as ideias centrais que você precisa entender do Weber. Basicamente ele se pergunta, como é que surge o capitalismo? Como é que surge o capitalismo? Quer dizer, ele percebe que o capitalismo surge no século XVI e que sua ligação se dá com a reforma protestante. É a reforma de Lutero que vai iniciar, então, as bases que vão solidificar esse Geist capitalismo, esse espírito capitalista. Bom, mas pessoal, o que é esse espírito capitalista? E qual a sua relação com o protestantismo? Bom, para você entender exatamente o papel do empreendedorismo no espírito capitalista, nós temos então que retomar o mundo pré-protestante. Qual era o mundo pré-protestante? Era um mundo sobre a hegemonia na Europa da Igreja Católica. Professor, o mundo sobre a hegemonia da Igreja Católica não desenvolveu o capitalismo? Não. Nem a Igreja Católica, nem todas as que antecederam a ela. Qual era a sociedade, então, nesse período, né, do catolicismo? A sociedade, para a sociedade católica daquela época, ainda continua mais ou menos em sua ideologia, a primeira coisa que impedia o desenvolvimento da nossa sociedade era a percepção clara e nítida de que o trabalho é uma coisa ruim. Primeira base do capital, da sociedade capitalista, da sociedade pré-capitalista: o trabalho é ruim. Qual era a ideologia geral da igreja? Adão e Eva pecaram. E qual foi o preço do pecado? A expulsão do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem não precisava trabalhar. O homem vivia livre. E depois? Teve que tirar o próprio sustento, não é isso? Então o que acontece? Na ideologia capitalista, o trabalho é uma punição. Mais interessante do que isso: quanto mais você trabalha, menos Deus gosta de você, porque mais coisas você precisa pagar, mais coisas você precisa expiar, mais culpa você carrega, e por isso você trabalha mais. Quem era então para os católicos as figuras santas, as boas pessoas? Os padres. Por quê? Aqueles que tinham conhecimento da época, da Bíblia, que era só significativo. Sim. Eles passavam esse conhecimento para as pessoas. Perfeito. E quanto tempo o padre trabalha? Quanto tempo o padre trabalha? Você acha que ele trabalha mais que um campesino? Você acha que ele trabalha mais que um campesino? Não, né? Ele tem os dias da missa dele, faz orações lá. Enfim. E os nobres? Não haviam nobres na sociedade de antes? Os nobres trabalhavam? Sim ou não? Não. Tinham os serviçais. Se ele precisasse de serviço, de um serviço, como por exemplo pegar água, ele se deslocava até a cozinha? Não. Chamavam um serviçal, alguém que fazia o trabalho de serviço. Ele está ali por quê? Porque Deus quer. Se ele é um nobre, é porque Deus quer. Se há um rei da Espanha, um rei da França, esse rei está lá porque Deus quer. Ele é o escolhido de Deus para guiar um certo povo. Ele é o escolhido de Deus para proteger um certo povo. Então é natural que os líderes de uma comunidade não trabalhem. Percebe? Quanto mais está perto de Deus, quanto mais essa pessoa tem um destaque social, menos ela tem que trabalhar. Percebem? O segundo aspecto que o Weber chama a atenção, além dessa a sociedade ser hierarquizada e valorizada pelo mínimo de esforço que você faz, né? O terceiro item é o seguinte: na sociedade pré-capitalista, não há a preocupação do acúmulo de capital. Na sociedade pré-capitalista, não há preocupação do acúmulo de capital, ou seja, não há preocupação de enriquecer. Como assim, professor? Boa noite. Se Deus disse que o trabalho serve para... Se Deus diz que o trabalho serve para nos sustentar, a função dele é somente essa, nos sustentar. Eu trabalho para me sustentar e dedico parte do meu trabalho para sustentar o clero e a nobreza, percebem? 30% de tudo que eu trabalho, 70% são meus, para meu sustento, os outros 30% são encaminhados para o clero e para o nobre, percebem? Você não pode pensar em acúmulo de cereais, você não pode pensar em acúmulo de mentais, você não pode pensar em acúmulo de imóveis. Você só precisa trabalhar para o que precisa comer. Esse é o terceiro grande entrave da sociedade católica para o capitalismo. Você não tem o estímulo de acumular capitais. Pô, mas está difícil isso aqui, hein? Você era rico para a igreja, para a sociedade da época. Rico era aquele que acumulava terras. Por isso as grandes cruzadas. Como é que um rei aumentava a sua riqueza? A riqueza era medida pelo pedaço de chão. Percebem? Pedaço de chão, quanto mais terra eu tenho, melhor eu sou. Mais afortunado sou, né? Se eu tiver bastante terra, eu posso dar para outras pessoas cuidarem. Percebem? Outras pessoas menos afortunadas. E assim vão dar uma parte do trabalho deles para mim e eu vou poder trabalhar menos. Percebem isso? Então esses são os grandes entraves da sociedade pré-capitalista. Primeiro, o trabalho era visto como uma coisa ruim. Segundo, não havia acúmulo de capital. Terceiro, o valor era dado justamente pela ausência de trabalho. Quarto, enfim, e quinto, que é a coisa mais interessante. A salvação das pessoas, que é a coisa mais importante para o medieval, que é mais importante para o medieval, ser salvo, ir para o paraíso, não é isso? Morar com Cristo no céu, esse tipo de coisa. Quem determinava a salvação? Os padres. Muito bem. É porque a sociedade pagava. Sim. Como se... Isso. Exatamente. Você... Assim começou a reforma protestante. A indulgência. O que é indulgência? Eu compro um perdão antes de começar o pecado. Eu vou lá e compro os perdões da igreja, né? Por que ele pode fazer isso? Porque para a igreja católica, ela é a única detentora da salvação. Ela pode salvar ou condenar uma pessoa. Então se você for um pecador, se você for uma prostituta a vida toda e no final da vida pedir extremunção e o padre aceitar, você está salvo. Percebe? Você só precisa de extremunção. E se você não conseguir a extremunção, tem a missa de sétimo dia. Porque pode ser também que Deus não tenha ouvido o padre fazer a extremunção, né? Sabe que Deus é muito culpado, né? Então pode ser, né? E lá eles não têm aqueles megafones que tem nas igrejas hoje, tipo assim, para Deus escutar. Se Deus não tivesse escutado na extremunção, ele escutava até onde? Na missa de sétimo dia, percebem? Então você precisa ficar garantido, é só ser católico que você estava salvo. O que acontece com a reforma protestante, senhores? O que acontece com a reforma protestante vai ser a ruptura de valores. E o que é mais angustiante? Lutero vai dizer o seguinte: nenhuma igreja salva. Repetindo, nenhuma igreja salva. O que significa? Que a salvação das pessoas dependem dela mesma. A salvação de cada um depende dela mesma e não da igreja. Isso é o suficiente, senhores, para que as pessoas comecem a ficar desesperadas. Porque uma coisa é você passar a vida toda se dedicando a Deus, se privando de prazeres para ser salvo, porque a igreja manda, percebe? Só que agora a igreja não manda mais, é eu com Deus mesmo, linha direta. Como é que fica isso? Se instala um quê de angústia. Só que depois de Lutero, Lutero ainda foi mais light, teve Calvino, isso. E foi Calvino, senhores, é com Calvino que tudo começa, o empreendedorismo começa. Você leu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Você conhece a história? Exatamente. O que Calvino diz? Calvino começa a falar, vamos pensar, quem criou o universo? Deus. Ótimo. Deus não consegue fazer profecias? Consegue, não consegue? Quando diz na Bíblia que Jesus vai nascer, ele nasce, não diz isso? Então Deus não sabe o futuro? Deus conhece o futuro. E por que ele conhece o futuro? Exatamente. Não foi ele que criou o universo? Então ele criou o universo, ele criou o mundo e sabe quando esse mundo acaba. Deus sabe quando o mundo acaba. E agora vem a angústia, senhores. Se Deus sabe quando o mundo acaba, então Deus sabe quem será salvo e quem não será salvo. Porque Deus diz na Bíblia que haverá os justos e haverá os ímpios. Os justos ganharão o céu e os ímpios o inferno, não é isso? Então, o que ele diz exatamente? Deus, quando criou o universo, ele já sabia que você ia existir, Ele sabe o futuro, não é isso? Ele sabe que o mundo vai acabar, não é isso? Então Deus, quando te criou, ele já sabia se você ia para o céu ou ia para o inferno. Viu que interessante? O que isso significa? Isso significa para o calvinismo, para um presbiteriano, por exemplo, para um anglicano, para quem entende, não é um calvinista, mas está quase lá. Isso significa, senhorita, que você, o seu futuro de ganhar o céu ou o inferno já está decidido por Deus. Com a diferença que você não sabe. Então o que acontece? Ele diz, por mais que você se torne um cristão, por mais que você siga os mandamentos da Bíblia, se você não foi aprovado por Deus, você não vai ganhar os céus. Por mais que você frequente a igreja, por mais que você siga os sacramentos da igreja, no Conselho Westminster, que é onde se decide toda a ideologia calvinista, por mais que você faça tudo, você ainda corre o perigo de não ir para o céu. Punk, não é? Senhores, isso foi suficiente para causar um mal-estar generalizado. Isso foi suficiente para enquentar mentes. Primeiro, eu depositava minha confiança na igreja, porque a igreja me colocaria no céu. Lutero chegou e acabou com essa brincadeira. Amigo, é você com Deus. Chega Calvino e pensa de forma lógica. Se Deus criou o mundo, se ele criou de uma certa engrenagem que pode prever o futuro na Bíblia, o futuro acontece. Ele sabe que o mundo vai acabar, sabe que é justo, sabe que é injusto. Diz no Apocalipse, existe um número X de justos, que está escrito na Bíblia. Então, o que pode acontecer? Ele, quando criou o universo, sabia que ia criar você. Se ele sabia que ia criar você, ele sabia se você ia para o céu ou para o inferno. Bicho, demais isso. Para o medieval, isso é o top da angústia, o top da tristeza. Mas Calvino disse o seguinte: há sinais. Há sinais. Você está angustiado agora. Você não sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Mas, que aí entra o empreendedorismo, senhores. Mas, eu tenho para você sinais. Quais são os sinais? Ele remete você a falar a parábola dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Um senhor chega, dá um de moedas X para três pessoas, lembram? Um, dois, três. Isso. Um enterra, talento, um enterra. os outros dois multiplicam. Quem lhe abençoou no final? Esses dois multiplicaram os talentos que deu Deus. É isso? E quem vai para o inferno? É o primeiro, que pegou os talentos que ele recebeu de Deus e enterrou. Então, o que que acontece, senhores? Ele pensa o seguinte: quando é que eu sei que Deus gosta de mim? Eu sei quando Deus gosta de mim quando surge um negócio chamado prosperidade. Se é mentira ou não, não sei, mas isso aqui, meu amigo, vai mudar a nossa história. Isso aqui criou este curso. A prosperidade. O que que é a prosperidade? Prosperidade é você começar com X mais 1 e terminar, sei lá, com X mais 10. Se você começou no orfanato sem dinheiro e termina, sei lá, com um professor de estado pagando a própria casa, você prosperou. Você começou mal, percebem? Você começou mal e evoluiu. Isso, senhores, é sinal de prosperidade. Isso, senhores, é o sinal que Deus gosta de você. Percebem? Só o que que acontece? Vamos voltar à sociedade daquele período. O que é uma sociedade pré-medieval? O que as pessoas faziam naquela época? Cuidavam de ovelhas, não é isso? Imagina um alemão. Tinha as terrinhas dele, não é isso? Cuidava de ovelha e plantava cana. Não, cana não. Plantava trigo. Tinha lá a terrinha dele, certo? Ou tinha a terrinha dele e tal. Ele ganhou isso do pai. Ele ganhou isso do pai, certo? E vai terminar como? Com o mesmo pedaço de terra, certo? Então, tem muito como prosperar numa sociedade medieval? Não, né? E aí conversa, puxa, minha sociedade é estamentária, tem estamentos. O que eu faço é um pedaço de terra, mas um pedaço de terra é limitado. Eu só posso ganhar aquilo que está na medida do meu território. Então eu não sei se eu posso, não consigo prosperar muito aqui. Então, o que acontece, senhores? O que faz a angústia religiosa? As pessoas começam a pedir testemunhos de fé. Então o que esse cara faz, por exemplo? Esse cara tem um amigo que cria ovelhas. Esse que cria ovelhas. Eles têm lã. O que ele pensa, senhores? Eu preciso de uma prova de fé. O que eu vou fazer? Eu vou vender a minha terra. Olha isso. Vou vender a minha terra e, por fé, vou usar esse dinheiro para comprar um barco e levar essa lã da Inglaterra, por exemplo, para a Espanha. Essa lã vou comprar por 5 pesos e aqui vou vender ela por 15 ou 20. Aqui, senhores, nasce o conceito de empreendedorismo. Ele nasce um ato de fé. E é isso que cria a sociedade capitalista. Esses indivíduos começam a abrir mão dos seus pertences, transformam isso em dinheiro e vão se aventurar no mundo. Vão se aventurar no mundo. Antes, ele estava acomodado. Ele estava sob o regime católico de acomodação. Ele não precisava trabalhar muito. Ele precisava trabalhar nas terras dele o suficiente para se sustentar. Mas agora ele recebe uma angústia divina. E agora ele precisa provar se ele é ou não salvo, senhores. A única maneira de você conseguir isso é colocando Deus à prova. Como é que eu coloco Deus à prova? Fazendo um empreendimento. Eu vendo toda a minha terra, pego o dinheiro, compro um barco, levo a lã dos meus amigos para um outro lugar e vendo. Viu? Começo a forçar rotas comerciais. Esse vai fazer isso, o outro vai fazer isso, e outro, e o outro vai vender a terra, vai comprar uma máquina para fazer lã, Você percebe? E o que acontece? As pessoas começam a desapropriar suas terras e começam a investir. Eles começam a investir. Eles tiram a sua seguridade, eles tiram a sua situação de conforto. A situação de conforto, senhores. Eles abandonam a situação de conforto para se arriscar no empreendimento. E qual é o objetivo deles? Prosperidade. Os alemães e os ingleses começam a fazer as primeiras grandes rotas comerciais, senhores. Gente, não pode haver uma chuva e o barco afundar? Pode ou não pode? É seguro fazer rotas comerciais? É seguro ir para as Índias? Eu acho que não é seguro nem hoje ir para a Índia. Você pega malária, febre aftosa, tudo, né? Salmonela. Até hoje é perigoso ir para a Índia. E naquela época? Oi? Senhores, eu estou num país, eu sou um protestante e vou num país católico negociar. Não é muita ousadia? Mas por que ele faz isso? Ele faz isso por alguma lógica? Não, ele faz isso por fé. E assim, senhores, com o passar dos anos, eles criam as primeiras rotas comerciais e começam a criar os grandes empreendimentos. Aí eles começam a ficar o quê? Prósperos. E o que acontece? As pessoas começam a se incomodar com a prosperidade deles. Por quê? Porque agora na sua igreja tem dois ou três pessoas que saíram da condição deles e começam a ganhar dinheiro, e os outros começam a pensar: puxa, esses estão salvos, não estão? Eles são winners, eles são vencedores. E eu sou o quê? O loser. Perdedor. Você percebe que os americanos, que são protestantes, têm um medo terrível dessa palavra? Loser. Loser, com, loser tem um sentido de desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? O que é um desgraçado? Aquele que não tem? Graça. Que não recebeu de Deus o quê? A graça, certo? Ele é um desgraçado. E as pessoas querem ser desgraçadas? Então o que começa a acontecer na sociedade? Quando eles veem essas primeiras pessoas em atos de fé, criando empreendedorismos, saindo da zona de conforto e indo buscar o que é a riqueza, essas pessoas, essa sociedade começa a se mobilizar em quê? Em fazer empreendimentos. Percebe? Aí o outro vai lá, compra a terra de um e amplia o comércio de lã. O outro usa a terra para fazer uma fábrica, uma indústria. E o que acontece? A terra não é mais sinônimo de riqueza. A terra perde o conceito de riqueza e passa a ser o quê? A moeda, o ouro, né? Lembrados? É isso que nós, os protestantes, chamamos de vocação. Qual a vocação do protestante? Prosperar. Senhores, aqui começa a acontecer várias coisas. Num certo momento, quando os grandes nobres, que eram nobres por causa da igreja, começam a ter os seus valores colocados em xeque, o que acontece? Acontece o seguinte: os grandes proprietários, duques e tudo mais, fazem o seguinte cálculo, né? Essa pessoa começou com duas ovelhas e agora tem, sei lá, 20. Eu nasci, aí faz, escuta, eu nasci com 500, mas fiquei gastando tudo, estou terminando a vida com 400. Pergunta: quem tem 400 é mais rico que quem tem 20? Sim. Riqueza, certo? Mas a riqueza é o determinante do protestantismo? Não. Do capitalismo? Não. Essa pessoa, ela fez o quê? Ela perdeu. Ela prosperou? Não. Ela é um loser. Deus deu talento para ela, Deus deu terra, Deus deu ouro que seus ancestrais fecharam, e o que ele fez? Diminuiu as posses. E aí a sociedade começa a olhar para os nobres com olhos muito ressabiados. O que os nobres têm que fazer? O que eles acabam fazendo? Os nobres acabam desfazendo parte da sua riqueza, criando dinheiro e investindo em outras pessoas para multiplicar os seus dinheiros. Percebe? Para sair de 500 e irem para 1000. Porque o que acontece? Essa pessoa que teve 20, esse cara que saiu do orfanato, virou professor e consegue se sustentar, está muito mais bem na fita com Deus do que aquele cara que tinha 500 e agora tem 400. Esse cara não investiu. Esse cara não prosperou. Deus deu para ele. Ele não fez empreendimento. Percebem? Ele não empreendeu. Por isso, ou ele continuou na mesma, ou ele diminuiu a riqueza. Percebem? Houve então uma inversão de valores com a sociedade católica. Estão entendendo isso? Essa origem? Então, basicamente, para Weber, é isso que está na origem da sociedade capitalista. Percebem? E o empreendedorismo, então, ele vai fundamentar a nossa sociedade. O empreendedorismo, ele vai fundamentar a sociedade capitalista. No fundo, o capitalismo só pode existir como? O capitalismo só pode existir com o empreendedorismo. É sair da zona de conforto para poder o quê? Ganhar, prosperar. Percebem? Então, essa é a primeira grande questão que está dentro do conceito de empreendedorismo. A prosperidade. Bom, vamos lá. E o que sustenta então essa loucura toda? A fé. Perceberam? Sair da zona de conforto, né? Se desfazer da riqueza, né? Em nome da fé, né? Porque ele diz: se Deus realmente gosta de mim, ele vai ter que me prosperar. Percebem? A grande loucura. No fundo, se você olha com os olhos de um católico, ou seja, se você olha com os olhos de um medieval, esses caras são insanos, bicho. Se é tudo certinho para eles, eles fizeram de tudo para ganhar mais moeda. Percebe? E a pergunta é, eles gastam isso ou não? Gastam? Não, né? Qual é o objetivo, então? Acumular. Pergunta: por que, por exemplo, o capitalismo não nasce na sociedade judaica? Alguém sabe me dizer? São algumas coisas que a gente precisa pensar em empreendedorismo. Por que os judeus não criaram capitalismo antes? Os judeus não sabem mexer com juros? Os judeus não sabem vender terras e criar dinheiro e emprestar dinheiro? Por que o capitalismo não nasceu com eles? Não sabe? Porque, na verdade, a riqueza dele vem exatamente dos juros. A riqueza dele vem de prosperar a sua própria posse. Na verdade, eles não associaram o trabalho à prosperidade. Eles associam o dinheiro à prosperidade e não o trabalho. Por isso que nascer rico pouco importa, é preciso trabalhar. Aquilo que era visto pelos católicos como algo ruim, como algo desgraçado, como algo, uma penitência, agora é visto pelos protestantes de outra forma. O trabalho, ele indica se você será salvo ou não será salvo. Se você, o seu trabalho prospera, isso é indício para você e para todo mundo ao seu redor de que Deus gosta de você, que Deus está te apoiando. Se você não trabalha, ou se você trabalha e faz um serviço ruim e não prospera, isso é sinal do quê? De que Deus é descontente com você. Então o trabalho passa a ser um indicador da alegria de Deus. O trabalho deixa de ser ruim e passa a ser um indicador de alegria. E isso não tem na religião judaica. É isso que Max Weber vai nos dizer. O judeu, no fundo, ele quer fazer agiotagem, quer prosperar juros, né? Mas ele não condiciona o empreendimento, o trabalho, ou seja, pegar esse dinheiro, ao invés de emprestar para um juros maior, eu pego o meu dinheiro e invisto numa indústria, eu invisto em terras, eu cruzo o Pacífico para prosperar, para aumentar minha riqueza, aumentar as minhas posses. Perceberam? Isso eu quero que vocês ressaltem. Olha só. É o trabalho. É muito importante. É se arriscar. O judeu não sai da zona de conforto, como diria Weber. O judeu trabalha com margens, né? Já faz os juros, por quê? Porque você sabe que dois vão pagar, os outros três que estão pagando, sabe, corretamente, já pagam um juro, que nem Casas Bahia, né? Porque o juros da Casas Bahia é alto. Vocês já perceberam que o juros lá é alto, né? Porque os juros lá são muito altos. Porque há muito pouca fiscalização, certo? Consequentemente, o que tem muito na Casas Bahia? Inadimplência. O que o seu Samuel faz então? Joga os juros altíssimo, né? Ele vende e pega uma geladeira de 1.000 e por juros ela serve quase que 1.500. Se de 10, 3 não pagarem, não faz problema. Os que pagaram corretamente ressarcem os devedores. Sabe? Não há muito trabalho aqui. Está entendendo isso? Não há muito empreendedorismo, né? O empreendedor seria, por exemplo, fazer o que ele fez no começo. O que ele fez no começo? Ele tinha uma carrocinha que ele levava coisas, colocava geladeira, fogão em São Caetano do Sul, pegava a carrocinha dele, andava, vendia com carnê, depois ia buscar nas casas, né? Percebe? Ele dava o equipamento para a pessoa, na confiança, quase que na fé, né? E depois ele passava de novo na casa da pessoa e pegava o dinheiro. Percebe? Essa parte da Casa Bahia é empreendedora. Ele deixava em confiança e apostava no cego, né, que ia dar certo. E depois, hoje, só é publicamente exploração. Percebe? Quanto tempo nós temos mais? Mais uma hora? Ótimo. Então, essa é a primeira diferença. O trabalho vem do acúmulo da riqueza e não do acúmulo de terras. Isso é importante. Não preciso ter terras para ser rico, nem para ser próspero. A segunda grande coisa é que a futura, as riquezas hereditárias eram mal vistas, né? Até hoje, nos Estados Unidos, quando você morre, 50% dos seus bens vão para o Estado. Eles acham natural isso, né? Agora, você pode doar 20% dos seus bens que vão para o Estado para uma universidade, por exemplo. Então, 50% você perdeu, amigo. Seu pai tem 1 milhão de dólares, ele morreu, você vai ganhar 500 mil. Acabou. Agora, existe a possibilidade desses 500 mil você, por exemplo, doar para uma igreja, você doar para uma universidade, você doar para uma escola. Percebem? E é isso que eles faziam, os protestantes. Ainda fazem, ainda hoje, né? Doavam uma parte da fortuna. O que acontece? No pensamento protestante, a fortuna é da pessoa que ela conquistou e não do herdeiro. O herdeiro precisa buscar de novo, né? Percebem? A fortuna é pessoal. A fortuna é pessoal. Ela é intransferível. É intransferível porque é o dom da prosperidade, percebe? Então por isso você perde. E o que acontece? Mesmo nos óbitos você distribui esse dinheiro, como até hoje há, para as universidades, para as escolas, e assim por diante. E você investindo na educação e na infraestrutura, o que acontecia? Você ajudava a sociedade a dar uma base melhor para criar novos empreendimentos. Percebem? Enfim. Ah, outra coisa bem interessante. A ética, que nós veremos nessa frente. A ética protestante, a católica... A ética católica é uma ética que nós chamamos de princípios, de máximas, né? Princípios. Princípios. O que acontece aqui? Tem, por exemplo, a opção... Não mentirás, certo? Não mentirás. Não enganarás. Ok? Quem determinou isso? Deus e a Igreja, foi isso? Os protestantes vão criar um outro tipo de ética. Nós chamamos de ética utilitária. Ou ética também de finalidades. Aqui quando a ação é boa. Aqui a ação é boa quando ela condiz com o que o padre ensinou, certo? Aqui quando a ação é boa. A ação é boa quando ela me ajuda a prosperar. Repito, a ação é boa quando ela me ajuda a prosperar. Não mentirás. O católico diz o quê? Eu não minto por quê? Porque Deus não quer. O que um protestante diz? Não mentirás. Certo? Não enganarás. Mas por que eu não minto e não engano para um protestante? Porque se eu mentir e enganar, o que acontece? As pessoas perdem a utilidade. Elas perdem a confiança. Se eu sou um empreendedor, eu faço negócios, não é isso? Yes. Se eu sou um empreendedor, eu faço negócios. Ora, se eu minto com as pessoas, não cumpro meus acordos, e eu dependo da fé, das palavras, da fé do outro, né? De que eu vou entregar uma carga, de que eu vou emprestar o dinheiro, de que eu vou te pagar no final do mês, o que acontece se eu começo a desrespeitar essas normas sociais? Perco a confiança. E como diria nosso amigo Lutero, o bom pagador, os protestantes têm uma ótima, como diz Weber, né? Benjamin Franklin, existem ótimas definições que vocês vão encontrar no livro. Por exemplo, o bom pagador é dono da carteira do outro. Repito, o bom pagador é dono da carteira do outro. Por quê? Ele tem o seu dinheiro e o dinheiro daquele que empresta. Porque o outro confia nele. Percebe? Então ele tem os seus 20, mais os 20 de quem empresta o dinheiro, porque ele é um bom pagador, porque ele tem confiança. Por isso ele dá a carteira. Ele pode ir lá e buscar o dinheiro a hora que ele quiser. Ele tem nome na praça. Percebe? Ele diz, por exemplo, a pessoa, aquele que pega o dinheiro emprestado, e a pessoa que empresta, escuta ele batendo, martelando, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, ele dorme tranquilo por 6 meses. Agora, a pessoa que é vista numa taberna, a pessoa que empresta o dinheiro faz o quê? Ela vai lá e recolhe o dinheiro de volta, né? Ela não deixa nem o término, nem o término do contrato, ou seja, ela já quer tudo antes. Por quê? Porque ela já imagina que essa pessoa que fica no bar não está trabalhando e que provavelmente ela não receberá o dinheiro que ela emprestou. Percebem? Coisa interessante. As regras bíblicas são vistas como regras utilitárias, são vistas como regras que têm um fim. E que fim é esse? Qual o objetivo desse? Prosperar. Ok? Essa questão, essa é uma questão básica. O que acontece, por exemplo, como dirá Weber, com os mendigos? Você vê mendigo em igreja protestante? Alguém já passou em frente da Universal, da Assembleia de Deus? Alguém presbiteriano tem vindo mendigos? Sim ou não? Não, não. E em frente da igreja católica? Por quê? Porque é dever do católico o quê? Dar esmolas, não é isso? E para o protestante? Qual o dever dele para com o mendigo? Dar o trabalho. Essa é a dificuldade. É proibido para um protestante dar esmolas. Por quê? Porque você, para um protestante, você diz o quê? Você perpetua a condição de miséria dele. Se ele não recebe esmolas, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que agir. Vai ter que agir. E quando você é um cristão de verdade, quando é que você é bom para uma pessoa? Quando você dá os peixes ou quando você ensina a pescar? Ensina a pescar. Então, quando é que você ajuda ele? Quando você consegue um trabalho para ele. Se a pessoa está na miséria, você para de dar esmolas para ela. Ela vai se sentir incomodada. Então o que acontece? Ela vai querer comer. O que as pessoas da igreja fazem? Olha, você realmente quer comer? Então faz o seguinte: eu te ofereço um trabalho honesto, você vai cuidar das minhas ovelhas, ou você vai fazer tecelagem, e no final de cada semana eu te dou um dinheiro que você pode comer. E além disso, dentro do trabalho eu ofereço refeições. Você aceita ou não? E aí o que acontece? Você incluiu o mendigo no trabalho. Incluindo o mendigo no trabalho, você inclui ele no quê? No ciclo de prosperidade. Você resgata a salvação dele. Percebe? A grande diferença ocorre? Tudo isso em nome do quê? Em nome da fé. Você sabe se esse mendigo vai te cobrar ou não? Você sabe se esse mendigo vai estragar a sua máquina ou não? Não sabe, né? Mas você confia. Confia em quem? Deus. Perceberam como o empreendedorismo é uma fé? Ela se baseia na fé? Às vezes dá certo, né? Às vezes dá errado. Como, por exemplo, a Sadia. A Sadia pegou parte dos seus lucros, né? Das contas que ia pagar aos fornecedores, e fez o que com ela há 10 anos atrás? Comprou em dólar, não foi isso? O que aconteceu depois disso? Com esse grande empreendimento? Com a crise econômica dos Estados Unidos? A maior indústria de alimentos do Brasil quase que faliu. Foi comprada pela Perdigão. É um empreendimento que deu errado, não é isso? Esse cara protestante veio para o inferno. Ele tinha ele herdou a melhor empresa de alimentos do país, a mais rica. Aí ele pega as contas a pagar dos funcionários e, para ganhar lucro, ele aplica em dólar. Só que é uma crise econômica, Deus não gostou dele, né? E aí ele quebrou, né? Percebe? Tem os seus riscos. Esse nós já sabemos que ele vai para o inferno. Isso já está na cara que todos eles ali estão condenados para o resto da vida. Tudo o quê? Na fé. Na fé do quê? Que o dólar vai aumentar, percebe? Na fé de que a ação vai aumentar. Não é louco isso, senhores? Sabiam que o empreendedorismo nasceu disso? Isso vai criar o que nós chamamos de ethos. A palavra ethos vem da ética. Ethos, em grego, é ética. O que significa também, além de ética, para nós? Costumes. Os protestantes mudam os costumes da sociedade. E mudando os costumes da sociedade, eles propiciam o capitalismo. O que acontece? Olha a inversão. O que é inversão? É fazer o contrário, né? Antes, você trabalhava para quê? Você queria ficar rico para quê? Para viver bem, não é isso? Se eu sou rico, não preciso trabalhar. Se eu preciso trabalhar, eu vivo bem. Ok? Qual a grande inversão protestante? Eu vivo para ficar o quê? Para ficar? Mesmo que não gaste nada, é o acúmulo do capital. Eu vivo para ficar. Inversão. Fazer o contrário da norma social. Eu vivo em nome da prosperidade. E o que me garante isso? Empreendedorismo, empreendimento. Percebe? Está ficando claro? Ficando repetitivo? Até aí alguma pergunta? Não? Sim? Não? Talvez, né? Cara de quem diz, puta, precisava dar uma cerveja agora. Essa ganância assim aumenta, né? Porque ele fala que, como em conta, ele trabalharia bastante e por isso teria muito dinheiro. Isso. Isso faz com que os nobres da época aumente a sua ganância. Os nobres foram colocados em xeque. Como é que começa? respeito você se você conseguir pegar o que você herdou do seu pai e prosperar. Então, por isso também entrou muito dinheiro de nobre aí, né? Você fala, se você pega o dinheiro do seu pai e não prospera, você pode ser o meu nobre, mas eu não respeito você. Por quê? Porque Deus está me mostrando que você não será salvo. Esse nobre, para continuar com respeito, ele vai ter que pegar a sua fortuna e investir na sociedade. Vai ter que pegar a sua fortuna e investir no barco do cara. Então esse barco tem parte das terras que ele vendeu e parte do que? Da riqueza do nobre. Porque se esse cara prosperar, o nobre também prospera. Você percebe? É um nobre inglês, um nobre alemão contra um nobre florense. Né? Não é muito louco isso? Fala a verdade. Isso, senhores, isso é o conceito de felicidade, né? Para os nossos amigos, para nossos amigos protestantes. Para nós, da parte, o discurso da felicidade do capitalismo, né? Qual que é o discurso da felicidade do capitalismo? Na prosperidade, não é isso? Ou seja, Deus, o que acontece? A partir disso ele iguala todo mundo. Na sociedade católica não tem regimentos? Você tem bispos e arcebispos da igreja protestante? Não. Você tem o pastor, né? E sei lá, um bispo no máximo, né? E o chefe da igreja. Três no máximo na hierarquia. Ok? E a sociedade católica não é tudo muito hierárquica? Você não tem um senhor feudal, os guerreiros, os sacerdotes? No protestantismo, não. Todos são iguais. Ah, professor, um nasceu mais rico e outro não. Não importa. Todos são iguais. Ah, um é mais obeso, o outro não. Um nasceu sem a mão até. Não importa. Todos para Deus são iguais. São iguais em que sentidos? Deus deu pelo menos algum dom. Ele se mexe, né? Ele tem um dom, ele tem um talento. Mas ele pode usar o quê? Da sua razão e da inspiração divina para trabalhar e prosperar. Ou seja, com o protestantismo e com a sociedade capitalista, ela devolve a felicidade, ela devolve a possibilidade de salvação. Todos agora podem ser salvos às suas custas. Todos agora podemos ser ricos se trabalharem, se Deus quiser. Percebem? Há uma esperança. É isso que a presença promete. Não é isso? Esperança? Liberdade, esperança. Tudo nasce daí. Por que a liberdade? Porque se você começar a fiscalizar, né, eu não consigo investir, não consigo ser empreendedor. Se você controla, que nem acontece nos países comunistas, a entrada e saída das pessoas, eu não posso fazer empreendimentos. Percebem? Questão da China. Né? A China deixa as pessoas, os comunistas saírem e entrarem, né? Mas veja a China como ela é. Né? Percebem? Coreia do Norte deixa você sair para ver a Copa do Mundo? Não deixa. Cuba deixa? Fechado. Sabe? Porque se você controla a sociedade, você não possibilita o quê? Que ele saia para outros lugares e traga riqueza. Percebem? Ele muda o conceito de felicidade. Agora, tem uma coisa muito interessante. E qual que é o inimigo, por exemplo? Qual é o inimigo do capitalismo? Qual é o inimigo do empreendedorismo? Alguém sabe? Não. Qual é o grande inimigo, o adversário do empreendedorismo? Vamos ler aqui. Vou ler com vocês. Página 53. O inimigo do empreendedorismo é o que eles chamam de tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? A tradição, não é isso? O cômodo, o que não muda. Vamos lá. Eis um exemplo justamente daquela atitude que deve ser chamada de tradicionalismo. O ser humano não quer, por natureza, ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, mas simplesmente viver. Viver do modo como está habituado a viver e ganhar o necessário para tanto. onde quer que o capitalismo moderno tenha dado início à sua obra de incrementar a produtividade do trabalho humano pelo aumento de sua intensidade, ele se chocou com a resistência infinitamente tenaz e obstinada desse leitmotiv. O leitmotiv é exatamente isso, o corpo cômodo, leite de corpo, né? O trabalho na pré-economia capitalista, na comunidade do trabalho da pré-economia capitalista. E choca-se ainda hoje por toda parte, tendo mais, tanto mais quanto mais atrasada, do ponto de vista capitalista, é a mão de obra. Ou seja, quanto mais atrasado o país capitalista, né, mais a mão de obra é o quê? Preguiçosa, percebe? Agora, para voltar ao nosso exemplo, já que o apelo ao senso aquisitivo pela oferta salarial mais alta por tarefa terminou em fracasso, seria muito natural recorrer ao método exatamente inverso, tentar a redução do salário a fim de obrigar o trabalhador a produzir mais do que antes para manter o mesmo ganho. O que, que nosso amigo Weber está dizendo aqui? Primeiro, o comodismo, a não mudança é inimigo do quê? Do empreendedorismo, do capital, certo? Continuar do jeito que está e não inovar e não se arriscar com a mudança faz o quê? Faz com que você perca em lucros, faz com que você perca produtividade, faz com que você perca prosperidade. E aí ele ressalta uma coisa muito interessante, né? O que faz o empresário quando ele começa a fracassar na sua estratégia? Ele diz lá no Weber, né? Esse empresário, quando não consegue mais, com a força do próprio trabalho, gerar riqueza, o que, que ele vai fazer? Ele vai explorar o trabalho alheio. Percebe? No empreendimento, isso é a coisa mais interessante que tem no ethos capitalista. Quando é que eu tenho um bom empreendimento? Quando todos que participam do empreendimento prosperam, não é isso? Quando todos ganham, eu juntei o dinheiro do nobre, eu peguei um mendigo que estava na rua, que veio trabalhar comigo, prometi parte dos ganhos para todo mundo. Quando o empreendimento dá certo, o que acontece com todo mundo? Dá certo, não é isso? Quando a empresa vai bem, todos vão bem, porque todos ganham uma parte das riquezas. Porque é isso que a igreja manda, não é isso? Se ele vai trabalhar para você, ele vai ter que prosperar também. É isso? Não é só trabalhar, é trabalhar e prosperar. É preciso que o trabalho deles reverta em lucro e que esse lucro seja devolvido para ele. Ele dá 10 reais de trabalho e recebe, sei lá, 13 reais, 3 reais a mais pelo trabalho que ele fez. Percebe? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Mas o que acontece quando o empreendimento não começa, não vai muito bem? O que acontece quando o empreendimento se estagna? O que faz então um empresário sacana para o protestante, para o capitalismo? Entre outras coisas, ele mantém o status quo, faz o funcionário trabalhar mais e não paga o que é devido. É o que em Marx nós veremos que é a mais-valia. O que é a mais-valia? Eu chamo você para trabalhar comigo, eu não consigo prosperar, em qual é o jeito de tirar a riqueza? Eu faço você trabalhar mais pelo mesmo que você ganha. Percebe? Isso chama-se exploração do trabalho alheio. Então existe um empreendedor que enriquece a si mesmo e aos outros com o seu trabalho, e existe aquele empresário que não é empreendedor, né? Ele enriquece às custas de quem? Às custas da exploração dos empregados, às custas da exploração dos fornecedores, à custa da exploração de quem? Dos clientes. O empreendedor, então, ele tem que o quê? Prosperar todos que estão no ciclo. Já parou para pensar sobre isso? Essa é a regra do capitalismo. Todos os ciclos têm que prosperar junto com você. Porque senão eu tenho que explorar os outros, né? Isso tem que enganar os outros, tem que enganar o funcionário, enganar o cliente. Sabe? Esse é o sintoma de fracasso para um protestante. Para um capitalista genuíno, isso é um sintoma de fracasso. Quando eu preciso explorar o seu funcionário, quando não pago o que é devido, quando enriqueço a custa dos outros, do cliente, do fornecedor, da pessoa que trabalha comigo, eu sou um sacana. Eu comprometo o quê? Eu comprometo o capitalismo. Não é que eu, se eu quero ficar rico, como é que eu faço? Não é explorando o funcionário, é motivando o funcionário. E como é que eu faço, entre outras coisas? Eu motivo o funcionário para trabalhar mais e dou para ele o quê? A parte da riqueza, parte do que ele merece ganhar. Percebe? E não a caixa de panetone no final do ano. É, Zé. Ah, então, sei lá. A Casas Bahia é uma empreendedora? Não. Né? Ela explora os clientes e explora os funcionários. Ah, ela é empreendedora, por exemplo. Ah, mas se diz empreendedora, não no sentido estreito, não no sentido que nós estamos falando, não no sentido do capitalismo em si mesmo, não no sentido do mercado. Ela é exploradora. Isso preciso tirar da fita, para se me processa. Percebe? Diferença de uma empresa exploradora e uma empresa empreendedora. Certo? Max Weber escreveu isso em 1895. Senhores, ficou claro, na primeira parte da aula, a origem da questão do empreendimento, como é que ele nasce, como é que ele forma a sociedade capitalista? Sim, não? Alguém tem alguma dúvida antes de ir embora? Sim. Ok. Nossa, na lista tem mais gente do que na classe. Isso é normal? Enfim, vou dar uma olhada nisso. Alguma dúvida em relação ao curso, senhores? Então, só avisando, dia 3 de setembro eu vou estar num congresso. Eu não vou poder vir. Ou seja, a próxima sexta-feira. É, então, no dia 10 eu volto da aula. No dia 11 também. 11, sábado. Sábado, às 9h30 da manhã, estarei aqui para poder começar a repor as aulas. E no sábado, nós acertaremos o calendário de reposição. De reposição. Todas as aulas serão repostas. Todas. Né? Bom, o que acontece? Eu também trabalho, sou empresário. Então, quer dizer, e fui pego no meio, né? No caminho. Eu não posso mudar meus compromissos para poder... Perfeito? Eu defendo mais uma vez que o site é www.meus.com.br e que as aulas estarão lá. Perfeito? Ok. Lá você encontrará a aula, o Clay. Lá você encontrará alguns dos textos. Não tem a ética protestante, o espírito do capitalismo, mas... Ah, sim. Claro. Mas terão outros textos que nós vamos trabalhar, ok? O que mais? Provavelmente a prova no dia 8 de outubro seja feita também na plataforma. Como botar no congresso em Manaus, provavelmente vocês tenham que entrar na internet naquele dia, né, e fazer a prova pela internet, na plataforma. Okay? Também nessa plataforma, como disse no começo da aula, há uma equipe de monitores que podem esclarecer as dúvidas, qualquer problema que vocês tiverem. Inclusive na leitura e tudo mais, né? Então a aula, ela não acaba na sala de aula. Vocês têm a plataforma que podem consultar a qualquer momento, mandar mensagem a qualquer momento e assim por diante. A plataforma está em construção, está terminando a construção dela. Porque no site mesmo vai ter o setor no NIP ali, em aulas, né? Onde estarão temporariamente os áudios. Depois você poderá acessar a plataforma e ter notas, fazer provas, fazer comentários, esse tipo de coisa. Ok? Aula dia 10, também aviso, o título da aula são As Paixões dos Interesses, que é o livro de Albert Hirschman, né? Um prêmio Nobel de Economia, que está vivo, e que vai dialogar com o Weber e trazer a questão do empreendedorismo contemporâneo. Né? Quer dizer, continuar, como é que os valores, aí a questão dos valores, como é que os valores mudaram radicalmente e são o que são? Né? Não vivemos numa sociedade protestante, mas compartilhamos do ethos capitalista. Né? Da maneira capitalista de administrar e ver o mundo. Ok? Como é que isso se deu? Como é que se deu essa inversão? É isso que nós veremos na próxima aula. Agradeço a todos pela atenção. E se não tiver nenhuma dúvida, posso dispensá-los.